Atenção, então vai direto. Puta, se o mundo diz minhas ideias punk, que eu passo a vocês em ritmo de funk. A ideia é forte, é igual linha de roca. Eu posso até ser punk, mas também sou carioca. E vários homens já morreram por ideal acreditar. A gente só quer se expressar, e se eles morrem pela gente, a gente vive para eles. E se eles morrem pela gente, a gente vive para eles. Anarcofania, anarcofania, misturando MDT com as ideia punk. Anarcofania, anarcofania, misturando MDT com as ideia punk. Como cria urbana, olha as luzes da lápis. A gente pode bater cabeça ou batucar uma chapa. O negócio é esse, de ter tua própria atitude. Não é ser herói, não é ser Robin Hood, não é ser o melhor, é só não ser traiçoeiro. A gente é cria urbana, a gente é cria dinheiro. Vendo de camarote, o anarquismo aflorar. É de baixo sinistro que eu trago pra cá. Vários homens já morreram por ideal acreditar. A gente só tem a vive para eles. E se eles morrem pela gente, a gente vive para eles. Anarcofunk, anarcofunk, misturando MDT com as ideia punk. Anarcofunk, anarcofunk, misturando MDT com as ideia punk. Alemão hoje de terno, seu calhorda. Avisosa e atenção na minha horda. Nós descemos as ruas falando de liberdade. Esse é nosso mundo, é já tentou meu combate. Que diz assim, você vai ver. Se hoje tá por cima, amanhã cê vai descer. E pra finalizar, ouça com muita atenção o nosso manifesto em forma de canção. Os velhos tambores, só quem tá em trombeta, não se esconda da vida. Atrás de algumas pedras, anarcofunk, anarcofunk, misturando MDT com as ideia punk. Tô te pintando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô esclarecendo pra poder chegar e tô ficando perto pra poder guiar.